Atenção para o top de 10 oi. Opa! E aí, maluco? Ô, nego, tá bonzinho, tá? Como é que você tá, rapaz? Meu honesto aperto de mão. Você? Ah! Fingindo que não lembra de mim, né? Ó eu aqui, pô. E aí, mano, certo? Dá um beijinho na titia, lindinho. Você, pra mim, eu te considero você como irmão pra mim. A Billy Paul McKinsky apresenta... Os Sobrinhos do Ataíde. Dublado nos estúdios sem ar-condicionado.